Sorsi mi? Hacen con esa cueva. Se no quiere papi, feo. Ah, muy Dios. Pío, ven aquí. Oh, ven con su pío. Ven aquí, ó. Ó, nego. Vem cá. Pioinho, tá a cabeça. Dá o pioião, nego. Acha. Chega agora. Chega. É? Tá. Negão? É, nego. Tem que cobrar pedágio. Cantando de graça aí. Já o pioião, vem aqui, nego, vem, ó. Pioião, nego. Basta falar pioi, tio. Já entrei na cabeça. Pioi, nego. Ei, negão. Segura aí, tio. Vai chamando, pega um bichinho pra dar pra ele. Nego. Ó, nego. Já viu? Já viu? Ó, nego, ó. Ó. Vem, pegar o bichinho, vem. Aqui, ó, ó. Ai, que gostoso. Agora não canta. Gostoso, nego. Quer mais? Tá. Chega. Chega. Tá gostoso? Quer mais? Chega já? Quer mais, Pedro? Me põe no bico. Deu? Aqui, nego, ó. Ó, ó. Corre, bicho. Corre, tio, um monte de lagartinha. Ó, nego, ó, ó. Ó. Não, é o bicho que é pra comer, bocozão. Ó. É isto. Não tem bicho. Do lado lá. Ó. Só abrir a tampinha. Chega já. Pronto, nego. Comeu bastante? Tá escondido. Nego. Vem aqui, vem. Vem aqui, vem com a mãe, vem. Vem aqui com a mãe, vem. Vem. Quer ver ele fazer a festa, põe a banheira aí, tio. Toma um banho. E ela tá correndo. Esse nego não tá aguentando. Deixa eu segurar você aqui. Vamos ver aqui. Nego. Nego. E aí, nego? Aqui, nego, ó. Vem cá, vem. Vem, pioinho, vem. Piolho, vem. Piolho, ó, ó. Aqui, ó, ó. Piolho. Tio dormiu. Cadê o pior, nego? Ninguém coxou você. Que dozinho. Chega. Então fala tchau. Tchau, tchau. minutos. 3 minutos já. 4? 5 minutos.